Não sei se errei, eu só sei que te amei. Fiz de tudo pra ser o seu mundo, seu porto seguro, meu coração te dei. Mas você desfez do meu amor e não se entregou. Agora quer voltar. Você que quis partir, quem desistiu de mim? Amor, oh.